Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje de novo ao vivo. Eu tô de volta para um cafezinho, o seu Café Brasil. Espero que você esteja bem, muito bem, porque hoje eu tô ao vivo e vou falar de um assunto chato, mas tão chato, mas não tem como falar. Como não falar dele? Eu fui assaltado. Eu não sou o Hulk, mas também sou o Luciano e levaram o meu. E eu quero falar sobre isso para exorcizar os fantasmas que ficaram comigo. Quem quiser participar ao longo do programa, ligue para o telefone do ouvinte 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. E para começar, eu vou com uma frase de um ator e humorista estadunidense chamado W.C. Fields. Este mundo está se tornando tão perigoso que um sujeito pode se dar por feliz se sair dele vivo. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Dom Facundo era o nome dele, ou pelo menos eu acho que era, porque já faz uns 40 anos. O Dom Facundo era um boneco de ventríloco, que nos anos 60 e início dos 70 fazia festa da criançada na televisão brasileira. Eu me lembro bem que o boneco era espirituoso e falava com sotaque. Eu ficava fascinado cada vez que ele aparecia nos televisores em preto e branco, mas um dia foi diferente. Apareceu o ventríloco sozinho, numa entrevista, fazendo um apelo. O boneco Dom Facundo tinha sido roubado, e o seu dono pedia a quem roubou para que devolvesse o seu instrumento de trabalho. A minha dor é mais que uma dor cigana. A minha dor também fica em São Miguel. É lá de baixo não se engana. Não é preciso que se passe pro papel. A minha dor. Você tá ouvindo A Minha Dor, de Edivaldo Santana, com o próprio. Eu já toquei o Edivaldo nesse programa. Paulista, ele é um cronista urbano que não costuma tocar no rádio, mas aqui toca. Edivaldo Santana no Café Brasil. Tá na boca da menina, troncha mole, nove franzina, que alimenta a margarina e vegeta como um trem. A minha dor é mais que uma dor cigana. Eu assisti a cena de dor do ventríloco meio sem entender direito. O que é que alguém faria com um boneco de ventríloco roubado? Será que o boneco falaria com outra pessoa além do seu dono, hein? E se fosse um outro ventríloco? O boneco não teria a mesma voz e nem a mesma personalidade. E o fato é que o ventríloco reapareceu depois com um outro boneco, que não era mais o Dom Facundo, era o Dom Pedrito. Não tinha a mesma cara, não tinha a mesma graça, estava até mais triste. E foi assim que o tal ventríloco desapareceu. O ladrão que levou o boneco levou também um pedaço da vida do ventríloco. Com outros ais e se gravou dizendo amém. A minha dor é mais que uma. Tudo isso me veio à lembrança no dia 2 de outubro de 2007, quando em plena Marginal de Pinheiros, em São Paulo, no meio do engarrafamento, um motoqueiro parou ao lado do meu carro. Bateu na minha janela e, mostrando um revólver, agressivamente levou o meu relógio, meu celular e o meu laptop. Tudo aconteceu em menos de um minuto, no meio de muitos automóveis. A minha reação foi instintiva. Eu só deixei as mãos à mostra e fiquei muito calmo, porque o ladrão não estava nada calmo. Eu entreguei cada objeto que ele pediu. E eu vi, aliviado, o ladrão sair no meio dos carros. O relógio era baratinho. Os celulares eu bloqueei, mas o laptop era o meu Dom Facundo. Dentro dele, milhares de informações. Perdi alguns projetos nos quais eu trabalhava e que ainda não haviam sido duplicados para outra máquina. Mas alguma coisa a mais também foi roubada. pedaço de mim, ó metade afastada de mim. Leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Você está ouvindo o Zizi Posse cantando Pedaço de Mim, de Chico Buarque de Holanda. Era a música que tinha que entrar nesse momento. Ó, oh, metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Sabe por que um pedaço de mim, hein? Porque além dos objetos, o ladrão levou um pedacinho de mim. 2 dias depois do assalto, eu fiz a palestra de abertura do Congresso Internacional para a Qualidade, do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, lá em Porto Alegre. Cerca de 1.000 pessoas na plateia, me ouvindo falar sobre inovação. A palestra foi um sucesso, mas em nenhum momento eu me senti à vontade naquele palco. Tinha mais alguém ali comigo o tempo todo. Era um motoqueiro com um cano de revólver. Morreu. Ó, pedaço de mim, ó, metade amputada de mim, leva o que há de ti. Eu descobri que um pedaço meu tinha ido embora, porque toda vez que eu termino a palestra, eu termino com um apelo à plateia para que lute contra uma percepção de que o Brasil é um país de risco. Eu digo que a exposição diária a essas doses maciças de violência, principalmente pela televisão, faz com que a gente tenha uma imagem muito pior da realidade. Sempre defendi essa tese com paixão, mas naquela manhã lá em Porto Alegre, enquanto eu tentava dizer aquelas palavras, eu senti que estava sendo falso. Aquelas palavras cabiam na boca de um outro Luciano, um Luciano que, de certa forma, morreu na Marginal de Pinheiros, quando o que até então era só uma percepção virou realidade. O meu relógio se foi, eu compro outro. Meu celular se foi, eu compro outro. Meu laptop se foi, eu compro outro. Mas, como aquele Dom Facundo, o ladrão levou junto um pedaço de mim, que não dá pra comprar com dinheiro nenhum. Quer saber? Eu tô é pé da vida. Tô pé da vida, tô vendo a gente tão pra baixo, um baixo astral, um cambalacho, muito pouco amor à vida. Tô pé da vida. Acredite ou não, dominó no Café Brasil com Topé da Vida. Composição de Edgar Poças, dos anos 80, para me ajudar a exorcizar esse fantasma desse ladrão que levou o meu Dom Facundo. We are the world lá nas paradas. Pode isso, hein? Mas e daí? Bola pra cima, cara. Pois hoje a gente está ao vivo. Os telefones do ouvinte para você participar são 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. E sabe o que é que eu quero saber, hein? Eu quero saber o seguinte: poucos dias antes de mim, outro Luciano foi assaltado, Luciano Huck. Levaram dele um relógio Rolex e ele escreveu um artigo no jornal reclamando do assalto e o pessoal detonou o Luciano Huck porque ele é da elite, porque ele é um boyzinho e porque ele não tem nada que desfilar com o relógio Rolex pela cidade de São Paulo. Inverteram tudo, cara. Isso é uma loucura. Eu queria ouvir o que é que você tem a dizer a respeito. Vamos adiante aqui, uma vinheta, por favor. Café Brasil. Pessoal já tá ligando? Tem alguém na linha? Alô? Tarcísio. Quem fala? Tarcísio. Tarcísio da onde, Tarcísio? Tarcísio de São Paulo, centro. Centro. O que é que você tem pra dizer pra mim? São Paulo, isso aí. O que é que você tem pra dizer pra mim? Cara, é tudo de boa, né, meu? Assim, a vida é assim mesmo, não tem jeito, né? A gente tem que se conformar em ser roubado, é isso? Não é, mas a gente tá vivendo, né? A vida na Terra, infelizmente, é assim. Você vive e as coisas acontecem. É verdade. Por exemplo, eu posso ouvir o teu programa, isso é ótimo. Eu posso sair da minha casa e acontecer alguma coisa. O que, que eu posso fazer? Não sei. Você talvez sabe melhor do que eu, mas... O que vai acontecer daqui a um minuto? Já aconteceu com você alguma vez? Já de ter um cano de revólver já, apontado pra você? Já, bem na cabeça, levaram tudo, mas eu tô ótimo, cara. Qual foi o gosto que ficou na sua boca, cara? O gosto ficou horrível, cara. O gosto ficou muito horrível, mas o melhor gosto é que eu tô vivo, cara. Eu tenho que parabenizar, sim. Poderia acontecer, por exemplo, um garoto leva um tiro no peito e morre. Ou eu fui assaltado, apreendi. E tento me defender da melhor forma possível. O Tarcísio levanta um tema interessante, eu cansei de ouvir isso. Todo mundo para quem eu contei que eu tinha sido assaltado me contou uma história pior que a minha. E disseram para mim, cara, você ainda bem que você tá vivo, podia ter sido muito pior. Será que a gente tem que se conformar com isso aí? Se conformar é uma grande interrogação. É verdade. É o que parece. Legal. Mas Tarcísio, estar vivo vale mais do que perguntar se... É o que eu penso, cara. Manda bala, então. Eu Tarcísio. Obrigado por ter ligado, cara. Obrigado. Continua ouvindo aí que tem mais programa pela frente. Continua. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado. Tem mais alguém na linha. Quem tá aí? Alô? Brás Cubas e Jandira. Boa tarde. Como é seu nome? Brás Cubas. Brás Cubas e Jandira. Tudo bem, Brás Cubas? Como é que vai? Tudo bem? O que é que você tem para dizer pra gente aí? Fala. Eu acho que tudo é um espetáculo, né? O mundo é, como disse o nosso amigo anterior, é isso mesmo. É? Só que não é um conformismo, porém... O pessoal que está aí na televisão e no rádio deveria ter mais consciência do que diz, do que fala, porque são formadores de opinião. Uhum. E formando opinião, formam também a opinião desses delinquentes, miliantes, que acabam cometendo esse tipo de crime. E, infelizmente, também colocando para você e para o seu público, que as pessoas que condenaram Luciano Huck, infelizmente, são dotados de sentimentos não muito altos, porém, deveriam procurar maiores autoestimas. E também, as pessoas que recrutam essas pessoas nos veículos de comunicação deveriam ser melhores recrutados, porém, não deixar que qualquer um falasse o que pensa de acordo com a educação que recebe de berço. Interessante. Então, bom entendedor, você entendeu o que eu disse, Eu entendi, sim, o Brás Cubas. São as faculdades que estão formando também esses tipos de profissionais que buscam no recalque, no ressentimento e na falta de pensamentos positivos para que resolvam as suas vidas e as pessoas em volta e formam opinião ao contrário. Tanto é verdade que você pode perceber aí nos presídios, nas cadeias públicas, que crianças maravilhosas, dotadas de senso genial, estão presas por falta do material. Então, a nossa orientação desde berço foi dizer que a pobreza é linda, mas a pobreza é pecado. Tá bom? Opa, o Brás Cubas falou, cara, fantástico aí. Toda vez que abrir uma página de jornal e toda vez que vai para a televisão, consiga formar opinião de pessoas maravilhosas e não mais ser vítima da própria fala. Muito bem. Brás Cubas e Jandira, falou bem. Muito obrigado aí. Eu acho que tem mais alguém na linha. Alô, quem tá aí? Quem fala? É o Cido aqui da Vila Nova Cachoeirinha. Cido da Vila Nova Cachoeirinha. Como é que vai, Cido? Oi, tudo bem, vocês aí? Eu vou aqui correndo, né? O que é que você tem pra contar pra nós? Fala. Rapaz, eu queria fazer um comentário, né? Diga. Bom, em primeiro lugar, eu parabenizo a pessoa que falou aí também com você, né, agora há pouco também. O Brás Cubas e o Tarcísio. Da Jandira, né? Sim. Então, agora, eu acho assim, se ninguém comprasse coisa roubada, eu acho que ia diminuir bem o número de, assim, ia diminuir muito o roubo, né? Uhum. Os bandidos, vagabundos iam diminuir bem, porque não teria para quem vender, mas o pessoal compra, né? Não tem jeito, né, cara? É. Compra coisa roubada, compra droga, compra bebida, compra o que for, e quando você tem um mercado desse, é claro que vai ter. Você vê como o assunto é complexo, eu tô achando que esse programa aqui vai render hoje, né? Cidô, obrigado por ter ligado pra gente aí, viu? Então, e eu queria fazer um comentário também. É, acho que muitas pessoas pagam pau para bandido também, né? Bandido, quando bandido, vagabundo começa a usar uma calça da moda, todo mundo começa. Bandido começa a falar gíria, todo mundo começa. Aí, bandido começou a falar mano, todo mundo começou a falar mano. Ah, mas essa palavra existe no dicionário, existe. Mas se bandido não falasse essa palavra, então ninguém falaria, né? Se de repente bandido começa a falar irmão, todo mundo começa a falar irmão. Quer dizer, existe aí uma, assim, um jeito que o pessoal parece que valoriza essa questão, isso, como se os que estão fora do sistema merecessem ser valorizados dessa forma, né? Você falou bem, Cido, também, viu? Então, é isso mesmo. Vamos lá, então, Cido. Tem mais gente na linha aqui, eu te agradeço por ter ligado, tá bom? Obrigado. E eu vou botar mais uma pessoa na linha. Alô, quem fala? Sou eu, Maria Alice, de São Bernardo do Campo. Maria Alice, tudo bem, Maria Alice? Tudo bem, meu querido. Tudo bem, e você? Eu estou ligando para te dar um abraço. Oba! Porque eu admiro demais a sua pessoa e nesse momento acho muito importante. Obrigado. Que a gente possa dizer assim, eu convivi, tenho quase 70 anos, e convivi com um São Paulo em que a gente andava na maior tranquilidade, e havia respeito, era pobre e respeitava as pessoas que tinham alguma coisa. Uhum. A gente, de um certo modo, reverenciava essas pessoas. Sim. Eu acho que é até um sinal de inteligência esse respeito, que está faltando incrivelmente hoje em dia. Você quer dizer que a gente valorizar o sucesso das pessoas, né? Parece que hoje em dia sucesso é palavrão. Né? Outra, eu acho assim, qualquer pessoa que tenha os bens materiais, inteligência, etc. e tal, eu acho assim que é maravilhoso para as pessoas que têm um pouco menos e que não têm. Uhum. Olhar e ver essa pessoa como um exemplo. Ou como uma motivação para seguir atrás. Uma motivação, com certeza. E aí vem aquela discussão da oportunidade, mas eu não tenho oportunidade, será que nós vamos ter que trabalhar para ter oportunidade, porque eu nunca vou chegar lá. Mas aquela questão da oportunidade, a gente vai cavando de um jeito que chega num dado momento, a gente consegue o que planejou. É verdade. Não tem necessidade de ser uma mansão, um castelo, coisas grandiosas. Tá mas certo. A integridade da gente de poder olhar o que a gente conquistou e dizer, conquistei com integridade. Isso é muito importante. Muito obrigado, Maria Alice. Eu quero te dar um abraço porque obrigado. Te amo muito. Obrigado do fundo do coração. Muito obrigado. Vamos adiante, gente. Olha aqui, ó, o dominó foi fogo, né? Então eu vou agora melhorar a situação aqui. Eu vou botar o meu amigo Eliezer Seton cantando Pega Ladrão. Ele vem lá de Maceió. Corre, corre, pega ladrão, seu doutor, a fome é grande. Pega ladrão, seu doutor, já não aguento. É dia do aniversário, é data do nascimento do meu bruguelo menor e o pobre tá sem alento. Pega ladrão, seu doutor, a fome é grande. Pega ladrão, seu doutor, já não aguento. Faz tempo que nós comemos o que sobra do senhor. Estambo nós já não temos, pois nas costas já colou. Aí, pega ladrão, Eliezer Seton lá de Maceió. Então, hein, o programa de hoje é ao vivo. Quer participar, hein? O telefone do ouvinte é 3016-1766. 3016-1767. 3016-1768. Eu tô discutindo aqui a violência urbana e aquele assalto do Luciano Huck e o meu. Eu também fui assaltado, cara. Levaram o que é meu e eu tô assim meio que meio, sabe? Vamos lá, hein? Será que tem mais alguém na linha aí? Tem! Opa! Alô! Boa noite. Quem tá falando? Noêmia. Noêmia, boa noite, Noêmia. De onde você fala? Eu falo de Santo Amaro. Você é de Bauru. Eu sou. E eu sou de Lins. Ah, então somos vizinhos. Você também fala porta, porco, Fernanda, lógico, essas coisas? Ei, Bauru! E aí, Noêmia, o que é que você tem para dizer pra gente, hein? Quando eu tinha 23 anos, eu já tinha uma família, uhum, e fui assaltada. Me roubaram toda a roupa que dormiu no varal. Sim. Me senti pelada. Sim. Depois disso, vieram aqui em São Paulo outros assaltos. Mas diz que a lei é dar a César o que é de César. Quem sabe? Eu estou aqui com tudo novamente. Você reconstruiu. E quem levou? É, tem, você está falando de uma justiça que pode ser divina, é isso? Isso. Ah, muito bem, Noêmia. Tem a nossa falha. Sim. Por isso você e o Luciano, uhum, vão ter novamente os seus objetos furtados. Que é o que é o menos importante, né? Pois é, a vida ficou. É, quando eu contei aquela história do Dom Facundo, do ventríloco, né? Depois eu tenho um texto que eu vou usar no outro programa contando a história do ventríloco. Ele perdeu, não foi um objeto, né? Ele perdeu uma razão de viver. E a gente, felizmente, está aqui vivo e tocando graças a vida para frente. Graças a Deus. Noêmia, que bom que você ligou. Muito obrigado, viu, por ter participado do programa. E muito obrigada por você ser meu vizinho e ser tão bom assim. Ah, obrigado. A gente se fala logo mais aí. Um abraço, tchau, tchau. E eu acho que eu tenho mais alguém na linha. Alô? Oi, Wilson, aqui do Ipiranga. Boa noite. Grande Wilson do Ipiranga. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. O que é que você tem pra dizer pra gente aí sobre esse lance do assalto e tudo mais, hein? Meu irmãozinho, você é muito mais que o Dom Facundo. Esquece o Dom Facundo e vamos pra frente. Obrigado, cara. Eu já esqueci, viu? Miliantes são, segundo estatística, 1%, menos de 1% da população. Então, puta, eles não são nada. Vamos pra frente. É uma minoria que cria a percepção de que todo mundo é bandido, é isso? Não, não, não. A maioria é muito mais que eles. Ei, o que eu tô dizendo pra você, quer dizer, tem uma minoria cujo comportamento faz com que a gente tenha a percepção que todo mundo, que só tem bandido na rua, né? Você liga a televisão, só vê bandido, só tem bala perdida, não. É claro que liga, eu vou tomar. Não liga nesses canais, não liga nesses canais. Ah, opa. Liga na Mundial. Olha aí, esse é o Wilson do Ipiranga. Mundial. Maravilha. Legal, Wilson. Obrigado por ter ligado aí, cara. Um abraço, esquece o Dom Facundo. Eu já tô na minha. Muito obrigado aí por ter ligado pra gente, viu? Tem mais alguém? Opa, alô? Boa noite. Quem fala? É o Isaías de Votorantim. Isaías de Votorantim, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom. O que é que você tem para contar aí, cara? Então, não seria bem contar, mas eu penso que aquilo que tem de bom não é muito divulgado, tipo a Rádio Mundial. Sim. Vocês poderiam fazer, tipo, adesivo, sim, né? Desculpe o jeitão de falar quem é. Nada a ver, cara. É isso aí. Divulgar realmente essa rádio, beleza? É, a gente tá trabalhando pra isso aí, Isaías. Isso. E como é que a gente faria pra divulgar melhor isso? Ah, vamos contar pros amigos, cara. Conta pra todo mundo que você conhece. Conta pro padre, conta pro dono do bordel, pro delegado. Isso. Fala pra todo mundo, manda ligar na rádio que é só assim, é no boca a boca. Sim, tá bom, Isaías? É, mas é como diz o Ademar Ramos, que também eu sou fã. É. Que todo mundo critica a política, a polícia. É. É, critica o governo, mas ninguém critica a religião, a igreja. Opa. As igrejas, no modo geral, né? É, tá todo mundo envolvido, viu? E ela tá, deve muito, viu? Todo mundo tem uma parcela de culpa aí, a gente tem que pegar isso aí e levar adiante. Isaías, sim, eu só tenho 5 minutos pra acabar o programa, cara. Deixa eu continuar aqui. Muito obrigado por ter ligado, viu? Um abraço, vinheta. Agora eu vou ter que acelerar, porque a turma participou mesmo. Hoje o programa está ao vivo aqui e a gente está falando dos assaltos e tudo mais. E estamos falando daquele lance absurdo do assalto do Luciano Huck, que reclamou e o pessoal desceu o porrete nele, porque onde já se viu o boyzinho reclamar? A razão está com o bandido, andou de Rolex, tem mais é que ser assaltado mesmo. Isso é uma loucura! O mundo está de ponta cabeça. Mais outra vinheta, a gente continua. Ali! Todo mundo diz que eu tive sorte, que podia ter sido pior. Esse pensamento é uma forma de curar a ferida, né? A gente não tem o que fazer, então eu vou falar, pô, podia ter sido pior. Será que essa forma da gente se conformar é legal, hein? Eu não sei se isso é bom ou não. Eu acho que a gente tinha mais é que gritar e reclamar bastante. Quer ver só? Thank you. acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição, era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, chame, chame, chame, chame ladrão, chame ladrão. Chama o ladrão nada, cara. Chama a polícia, pelo amor de Deus. Aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com um monte de gente, né? E olha só, cara, a gente entrou num papo aqui, de repente acabou o programa, eu nunca vi uma coisa igual. Ele voa, né? Mas o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, no fundo tá tocando Acorda Amor, com Chico Buarque, que assinou essa música com pseudônimo. Ele disse que o nome dele era Julinho da Adelaide. Essa música é de 1974 e faz parte de uma série de músicas que, de certa forma, romantizaram essa questão do bandido e da violência. Essa coisa ficou meio enrolada e hoje em dia tá meio complicado, sabe? Eu não vejo nada de bonito na violência. Não vejo nada de bonito no bandido. Eu não vejo nada de bonito nessa questão de você poder tirar de alguém só porque esse alguém tem mais do que você. Sabe? A sociedade está enrolada, nós temos 1 milhão de problemas acontecendo no Brasil, nós temos muita coisa para resolver, o governo tem que resolver, todo mundo tem que participar, mas nada disso, absolutamente nada justifica que alguém coloque um cano de revólver na tua cabeça e te ameace para levar alguma coisa que é tua, que você comprou. Isso é um absurdo, o mundo não pode continuar assim. Vamos lá pro final? Não esqueça a escova, o sabonete, o violão. E é assim, a gente vai terminar o programa hoje com o Chico Buarque mandando chamar o ladrão. Que pena que foi rápido assim, né? A gente termina então o programa hoje com o Tomás Ortega, que ficou na técnica. A produção foi da Cissa Camargo e eu é que apresentei, Luciano Pires. A gente teve aqui hoje o Chico Buarque, Edivaldo Santana, Zizi Posse, Eliezer Seton, até Dominó veio, pode? E também veio um motoqueiro armado. Você gostou, hein? Quer baixar para o seu computador? Então visite o meu site www.lucianopires.com.br ou deixe um recado no meu celular. Ih, não dá, cara, ele foi roubado. Quer deixar um recado? Ligue para o 11-4195-6343. De novo, 11-4195-6343. Termino o programa com uma frase de Jean-Paul Sartre, um filósofo e escritor francês que um dia disse assim: o pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. Com o patrocínio de Porto Seguro, consórcio de imóveis, o imóvel que você quer, do jeito que você pode pagar, você ouviu. Café Brasil.